tenho certeza que vais fugir. Eu quero ouvir embaixo um grito. Bailar

Apaixonar.

juízes atrás da igreja e nem o padre se apercebeu. Dança, ó pimba, dança, ó pimba, roça, roça teu corpo no meu. Fomos felizes atrás da igreja e nem o padre se apercebeu. Para mim é só para me ver sofrer.

Lisboa, perdu entre la mer et les montagnes mentholées de Sintra. Toi tu te repères avec un nuage d'Alegria. T'as cette ligne de conduite de suivre le vent, et peu importe les marées hautes ou basses, orages, tourments, pourvu qu'il t'emporte. Pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, cher abbé, cher abbé, et là j'atteins sol, j'atteins sol, ma chère loi, cher à Lisboa, cher abbé, cher abbé, et là j'atteins sol, j'atteins sol, ma chère loi, cher à Lisboa. Oui, c'était Windy Nazaré en duo avec Peps et le titre c'est Lisboa. Donc voilà, l'émission arrive à sa fin. Pour ma part, je vous dis à vendredi prochain. Alors les horaires seront peut-être changés un petit peu à cause bien sûr du Covid et puis le couvre-feu qu'ils ont instauré. Donc peut-être ça sera de 16h à 17h30. Pour mes autres collègues donc qui viennent après moi comme Avrika, il n'y aura pas d'émission. Hein, juste après, il n'y aura pas d'émission. Donc voilà, je sais qu'actuellement le couvre-feu chamboule un petit peu nos émissions. On s'en excuse pour ça, mais c'est indépendant de nous. Donc voilà, moi je vous dis à vendredi prochain de 16h 17h30. En tout cas, prenez soin de vous et passez un bon week-end. Nunca desisti de ti, fiz de tudo para te encontrar. Foram tantas tempestades e eu passei só para te amar. Sempre acreditei em ti, dava tudo pelo nosso amor. Finalmente consegui um lugar encantado para nós dois. Estava escrito lá no céu que a nossa paixão era a valer. Sempre acreditei que o amor ia vencer. E quero ser ladrão na tua vida, viver no paraíso sem saída, fazer-te a mulher mais feliz. Meu corpo é só para ti. Eu quero ser ladrão na tua vida, viver uma loucura desmedida. Tu és a estrela do meu céu, meu coração é teu. Quero ser o Adão na tua vida. Nunca desisti de ti, fiz de tudo só para te ter. Foram tantos os tormentos que eu passei para não te perder. Sempre acreditei em ti, dava tudo pela nossa união. Finalmente consegui um lugar encantado de paixão. Estava escrito lá no céu que a nossa paixão era a valer. Sempre acreditei que o amor ia vencer. Eu quero ser o Adão na tua vida, viver no paraíso sem saída, fazer-te a mulher mais feliz. Meu corpo é só para ti. ser uma dona tua viva, e ser uma loucura desmedida. Tu és a estrela do meu céu, meu coração é teu. Eu quero ser uma dona tua vida. Tua vida, viver no paraíso sem saída, fazer-te a mulher mais feliz. Meu corpo é só para ti. Eu quero ser o adão na tua vida, viver uma loucura desmedida. Tu és a estrela do meu céu, meu coração é teu. Eu quero ser o adão na tua vida. Boa tarde, são 6 horas no continente e na Madeira, 5 nos Açores.